Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, aqui no Canal 1 da Antena 9, edição para esta terça-feira, dia 15 de Abril de 2014. A edição de hoje vai trazer até o nosso auditório músicas que certamente os ouvintes recordam. Muito bem. Maria Amanda, com Tio Zé e o Mar. Um fado muito interessante para vir nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Logo depois, Só Corre Quem Ama. Ou Socorre Quem Ama, tanto dá, não é? É um trocadilho, é um jogo de palavras. Mafalda Arnou e Alfredo Marceneiro com Louco. Vamos passar às músicas, mas antes quero convidar os nossos ouvintes a participar do nosso Diga Lá ao Senhor Fado através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então também através do nosso número de telemóvel 910106983. Participe e faça então a sua dedicatória aqui de viva voz no programa. Vamos ao nosso fadinho então, começando com a música de Maria Armanda chamada Tio Zé e o Mar. Boa noite! Saí de noite para pescar, para então pão ganhar, é vida honrada, tio Zé. Voltei quando nasce a madrugada, quando acorda a passarada, é vida honrada, tio Zé. Vivi esquecendo o pensamento, sem o ai nem o lamento, é vida honrada, tio Zé. Que em casa não está ninguém e que o filho ajuda a mãe, é vida honrada, tio Zé. Fui ao mar buscar sardinha, tio Zé. Fui a teu lado lutar, tio Zé. Fui saber se era minha a vida que antes tinha, antes de ir e voltar. Nesse berço embalador, tio Zé, nesse vai e vem do mar, tio Zé, encontramos o sabor, a verdade e o amor, que ninguém pode deixar. Lembrar o miúdo da sacola, que outrora ia para a escola, para ver se era alguém. Levando o pão duro no saquito, palmilhando o pequenito, olhando o velho tambor. Sorrindo, pensa agora o que era, e no mar sempre o espera no dia que lá vou. Lutar é tão digno do viver, é mar de certo ser, e a vida que ainda tem. Fui ao mar buscar sardinha, tio Zé. Fui a teu lado lutar, tio Zé. Fui saber se era minha a vida que antes tinha, antes de ir e voltar. Nesse berço embalador, tio Zé, nesse vai e vem do mar, tio Zé, encontramos o sabor, a verdade e o amor, que ninguém pode deixar. Nesse berço embalador, tio Zé, nesse vai e vem, encontramos o sabor, a verdade e o amor, é na mais profunda dor que a morte, que a morte tem seu encanto. Quem dera morrer de amor para renascer do meu pranto. Quem dera morrer de amor para renascer do meu pranto. A tal sina não condena e não tem o céu por norte. Nunca se desata a sina a quem não persegue a sorte. Nunca se desata a sina a quem não persegue a sorte. Julguei ser dona do mundo até me encontrar em ti. Julguei ser dona do mundo até me encontrar em ti. Revelou-se tal segundo está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Amaste-me tão pouco que eu fiquei louco de amor. Acerraste a loucura perguntando a toda a gente se do amor a tontura um louco também a sente. Se do amor a tontura um louco também a sente. E se quiseres amar esta loucura, mulher, dá-me apenas um olhar que me faça endoidecer. Dá-me apenas um olhar que me faça endoidecer. Dá-me um olhar mesmo triste, pois sou nesta condição. Dá-me um olhar mesmo triste, pois sou nesta condição. Dou-te a loucura e o que existe dentro do meu coração. Dou-te a loucura que existe dentro do meu coração. E o lenço que me ofertaste tinha um coração no meio. Quando ao nosso amor faltaste, eu fui meu lenço e rasguei. Quando ao nosso amor faltaste, eu fui meu lenço e rasguei. Estamos de regresso, ouvintes, depois de Louco, de Alfredo Marceneiro. Vamos ficar com Argentina Santos, Vida Vivida, um fado bonito que vamos conferir nesta, na voz desta fadista portuguesa que tem o nome de um outro país, Argentina. Argentina Santos. Vamos conferir então esta melodia, depois José Freire com, os seus, com o seu fado das iscas e também Odete Mendes com Coisas que o Tempo Não Leva. Fados bonitos, antigos e que nós aqui trazemos para avivar a sua memória. Não só das músicas, mas de tantas recordações que as músicas arrastam consigo. Vamos à música ouvinte, tenha uma boa tarde ou uma boa noite, como preferir, com o Canal 1 e o seu Diga Lá ao Senhor Fado. Volta atrás, vida vivida, bem eu tô nada a ver. Volta atrás, vida vivida, bem eu tô nada a ver. Aquela vida perdida que nunca soube viver. Aquela vida perdida que nunca soube viver. Voltar de novo, quem dera. A tal tempo, que saudade. Voltar de novo, quem dera. A tal tempo, que saudade. Volta sempre a primavera. Só não volta a mocidade. Volta sempre a primavera. Só não volta a mocidade. E o tempo vai-se passando e a gente vai se iludindo. O tempo vai-se passando e a gente vai se iludindo. Chorando, agarrindo, agarrindo, agarrindo, agarrindo, agarrindo. Meu Deus, como o tempo passa.

nasceu esta madrugada. Se Marte assim foi pecado, dir-se-ia que este fado nasceu esta madrugada. O poema que te canto foi todo feito do pranto da saudade que ficou. Coisas que o tempo não leva, uma paixão quando é séria de alguém que jamais voltou. Depois de mais uns fadinhos, não é? Agora vamos fechar o nosso programa com um tema mais recente. Já passou aqui algumas vezes, mas é curioso. Passou aqui algum tempo o Teus Olhos São Dois Garotos, com Manuel da Almeida, uma música que eu até fiz confusão na semana passada. Depois a versão da Joana Mendoeira, de 98, Teus, aliás, Olhos Garotos. E agora sim, a versão de Raquel Tavares, Olhos Garotos, música então da fadista Raquel Tavares, às quais se juntam o Fado Alfacinha, de Amália Rodrigues, e A Tarde Marialva, de José Amaro. É assim que se fecham as portas de mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Mais uma vez, os nossos contactos, geral.radioantenaweb@gmail.com, é o nosso endereço de e-mail, e também o nosso número de telemóvel, 910106983. Repito, 910106983. E agora, ouvintes, fico por aqui. Um forte abraço a todos. Raquel Tavares com Olhos Garotos. Até amanhã. Aos teus olhos garotos, vivos marotos, pretos rasgados, que não andem pelas esquinas feitos traquinas e malcriados, que não sigam as meninas simples ladinas, os olhos meus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. Teus olhos amendoados são comparados a dois cachopos que quando meninas pelas esquinas dizem piropos. É preciso que lhes digas que as raparigas nem todas são como as pedras que há nas ruas, gastas e nuas, sem coração, como as pedras que há nas ruas, gastas e nuas, sem coração. Todo sem ralhar, sem te zangar, tem mil cuidados. Sim, que para entristecê-los, prefiro vê-los nos seus pecados. Não quero os teus lindos olhos correndo a molhos, livre-nos deles, que causassem tais ruínas estas meninas dos olhos meus, que causassem tais ruínas. estas linhas dos olhos meus. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Santarém, pegar tão bem, ser